vocês obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações onde eu passar. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Segredo é te obedecer, Senhor. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações onde eu passar. Eu não correrei atrás de mim, oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levanta sua mão e diga: bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei. Sua voz, bendito, bendito serei na terra, bendito serei. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, Senhor. Bendito serei. Onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Exalte a Ele. Oh. bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer. Vale o aplauso a esse Deus de promessas. Ovacione teu santo nome.